algum tempo que ansiava este momento. Uma retrospectiva desta banda que represento. Punho cerrado sempre, peito firme, a nossa voz é sublime. Oh, montanhas quando vive, alinhamos em fileiras, batalhões de algibeira. E mais alguém queira juntar-se à causa verdadeira. Marchamos até ao cimo desta avenida, toda a noite e todo dia, destacados para a ofensiva. Duas vozes, ensinamentos ferozes, atrozes, são aqueles que ignoram causas nobres. Jamais viramos costas, procuramos as respostas. Tanta miséria às nossas portas, em todos os blocos, há sempre quem viva a contar trocos. Trabalhar para patrões cheirem os bolsos com o nosso war. Sabemos de cor, vemos contraste a nosso redor. Entramos via rádio na frequência do teu estádio. Põe de lado o astrolábio, nós dedicamos do traçado. GPS, São Bento, Parlamento, destino à peste. Vamos ao cerne da questão, sem rodeios de antemão. É pequena esta bola, onde faz calor e frio. Mesmo bloco, mesma escola, mas hip hop é que nos uniu. Noite, desafio, sem desafio. Humildade, cumplicidade, crescemos para quem nos viu desde o início. O sacrifício foi necessário, prescindi de muita cena para dar voz a este bairro. À nossa gera, ao nosso povo, mandem-me para trás que eu faço tudo de novo. Nos cerrados, dois manos transmontanos, os nossos fados aqui os relatamos. Para toda a gente que quiser sentir, expandir a mente para evoluir. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde somos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Toda perspectiva nós fazemos te ver mais. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde somos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Mano, para onde vais? Bom porto é neste cais. Quando perguntas, somos cerrados porquê? Mas não é só um símbolo contra a miséria que se vê. Contra sangue, sugas e suínos no movimento. Corações partidos pelo que se ouve atualmente. A união pela contestação contra a má governação desta nação de corrupção. É o gesto da rebelião contra a má distribuição de pão neste mundo cão. Nós temos noção do que se passa à nossa volta desde o berço. Criação foi crescendo, a revolta é sua forma de expressão. Vem em poesia, não são cravos no canhão, mas pensar já arrepia. Nós queremos um mundo são livre e temos convicção. Não desistimos, por isso não esperes que isso aconteça. Ou então espera deitado que esta cabeça adormeça para sim. Porque enquanto bombar eu aqui estou, venho erguida a manifestar aquilo que sou. Não vou esquecer nunca quem apoiou. É por vós que a labareda nunca se apagou. Longe ou perto, não são quilómetros que impedem o projeto que avance. Sintonia logo alcança, em chance. Ruas pedem pelo transe, não cedem a romance. Olho vivo e sem descanso, neste bairro, neste bloco. Aponta mira como foco, não troco, não disperso. Como muitos no processo, carimbamos com o selo do protesto. Para quem se identifica no que redigimos em cada escrita, aqui fica um abraço forte. Refúgio é o spot, emissora sem suporte. Punhos cerrados até à morte. Estados até à morte, estados até à morte, estados até à morte. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde temos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Toda perspectiva nós fazemos te ver mais. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde temos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Mano, para onde vais? Bom porto é neste cais. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde somos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Toda perspectiva nós fazemos te ver mais. Nós somos como os mortais e viemos da cidade onde somos só reais. Trazemos dignidade, descanseia-nos demais. Mano, para onde vais? Bom porto é neste cais.